Não se faça de inocente, pois você já não mais o é. Perdeu sua inocência quando pela primeira vez pecou. Agora está sujeito ao céu ou ao inferno. Você pode arder nas chamas de Lúcifer ou desfrutar o paraíso com o Senhor Jeová. O inferno, um lugar que eu não gostaria de estar, onde quem for para lá até os ossos irá queimar. Não haverá anestésico pra aliviar a dor, porque preencherão seus olhos, serão somente cenas de horror. Você vai gritar por quê? Você vai correr pra onde? Grite o mais que quiser, pra você fez por merecer. Agora está aonde há, aonde há, aonde há, aonde há. Chore, ranger de dentes. Haverá chore, ranger de dentes. Chore, ranger de dentes. Haverá chore, ranger de dentes. Não querem escutar, continuam a zombar. Não querem que eles estão pedindo pra morrer. Transgridem a lei, mas querem o perdão de Cristo. Esses serão lançados no eterno abismo. Eu te digo, pois é pro seu próprio bem. E que assim seja, amém. O mundo ama a desgraça. A raça humana está mesmo condenada. Para os pecadores está pronta uma futura morada, onde lá eles se sentirão em casa. Para os que mataram haverá punição, para os que maltrataram haverá tortura. O inferno está bem além da sua sepultura. O demônio está na sua captura. Os anticristos não escaparão da era futura. Não seguirão as leis de Êxodo. Pagarão o preço, sentirão o peso das suas más inclinações. Sentirão o peso da mão do rei das nações. Tenebroso será esse lugar, onde o fogo nunca se apagará. Infelizmente para os descrentes haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Chore, ranger de dentes. Haverá chore, ranger de dentes. Faço do evangelho coisa séria e não piada. A casa da dor não será nada engraçada. O morador da casa da dor será eternamente o maldito sofredor. O redentor lhe mostra o que é preciso pra que você seja herdeiro do paraíso enganador. Lhe dá o necessário pra que você seja transformado em um verdadeiro otário. Ouça, mano, ouça o que eu te digo, arrependa. Se não será réu de juiz, ou então prossiga e vai em frente e seja lançado onde há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Yeah, yeah. Apocalipse 16 diz a vocês: se não regenerar, irá queimar.